de novo. Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada. Tô com as blogueirinhas curtindo na madrugada. Tô com as delicinhas curtindo na enfocada. Namora, otária, namora, que me chama, mas alguém me segure. E aí, tu cadê o lado? É o DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará. De Belém do Pará, de Belém do Pará. Quem terminou foi você, achando que eu ia sofrer. Vai sonhando, ninguém entende essa vida que eu tô levando. Eu tô pique jogado claro, nem olho pras fotos que cê porta que cê otário. Se eles fossem bom era presente no passado. É melhor com todas do que mal acompanhado. Namora, otário, namora. Que eu pego todo mundo e não tô sentindo nada. Tô com as blogueirinhas curtindo na madrugada. Tô com as delicinhas curtindo na refugada. Namora, otário. Robson Mafra de novo. DJ Robson Mafra aqui de Belém do Pará, de Belém do Pará, de Belém do Pará.